Ô, compadre, escuta aqui o reclame do rádio. Então aperta o play. Faustos Music Show, a melhor casa de shows de Curitiba, apresenta Decafones Stand Up Music, estreando o novo show antes que o mundo acabe. Mas o mundo vai acabar? Não, ô boca de burro, é só o nome do show. Venha dançar e dar muita risada com o Decafones todas as quintas-feiras às 10h30 da noite na Faustos Music Show, Avenida Matheus Leme 3690, reservas 3254-1718. Desmarquei uma bocha.